assaltando a gente que é trabalhador. Morando num morro muito perigoso, onde um tal de caveira comanda o vapor. Foi aí que o tal garoto, coitado do broto, encontrou com caveira. Tomou um sacode e caiu na ladeira. E aí a minha preta morreu de bobeira. Oi, ai, ai, ai, ai. E a minha preta, se eu sei, não iria. Só vi pilantragem, só vi covardia. Não sei como pode alguém lá viver. E quando vi o salário que o pobre operário sustenta a família, fiquei assustado. E aí a minha filha, montei no cavalo e voltei pra você. Olha, iaiá, iaiá, ia. Saber daqui zumba, bolei na demanda. Cantei pra calunga, baixei a moamba. Saravei a banda, meu corpo fechei. E aí eu fiz tudo certinho. Deitei para o santo, raspei, catuei. Me deixa de lado, cão excomungado. Sou abençoado, estou dentro da lei. Olha, iaiá, iaiá, iaiá.